Boa noite, sejam bem-vindos a uma Quinta de Luxo, a mais uma emissão, a terceira, desta Rádio Vozes Portuguesa, na companhia do vosso locutor CCO Live. Um programa que espelha o que de melhor há nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E diretamente daqui de Estúdios de Munique, eu gostava de partilhar toda a nossa energia e todo o nosso amor com todo o vasto auditório. Desde já, o meu obrigado pelo suporte e carinho de todo o staff da rádio a este imenso auditório que popula este mundo e outros mundos, 7 continentes, como diria alguém, e gostava de vos apresentar um bocadinho aquilo que vai acontecer esta noite. Portanto, esta noite nós vamos comemorar o dia de São Valentim, que é depois de amanhã, 14 de Fevereiro, mas antes vamos comemorar também o Dia Mundial da Rádio, que é amanhã, dia 13 de Fevereiro. Podem-nos contactar através do Skype, Rádio Vozes Portuguesas, ou na salinha de chat. É como quiserem. E que melhor início poderíamos ter do que com este excelente astral dos Despicíga com Rádio Ska. Desfrutem! Chamada. está um excelente tema dos 10 Pisciga. Um tema chamado Rádio Secada 99, o terceiro álbum, ou o terceiro trabalho desta banda. Sabiam que o Dia Mundial da Rádio, que vai ser comemorado amanhã, começou a ser celebrado em 2012 e corresponde ao nascimento da Rádio das Nações Unidas, uau, em 1946. Aqui na Alemanha, a rádio começou um bocadinho mais cedo, em 1923. E o que rimará com rádio mais português? E já temos uma ideia. Vamos então ouvir um tema dos Rádio Macau, intitulado A Cidade Fantasma, desse grande álbum, o Elétrico. Acontece um tema excelente dos Rádio Macau de 1987, e eu acho que me troquei aqui nas minhas notas O álbum não era o elétrico, mas sim o Elevador da Glória, que tem não só esse tema como o famoso tema do Anzol. Mas o tema que acabamos de ouvir é a Cidade Fantasma. E queria-vos dizer que Munique não é uma cidade fantasma. Pelo contrário, somos pelo menos 4 mil portugueses que aqui habitamos. E digo pelo menos porque a Missão Católica de Língua Oficial Portuguesa decidiu dar mais um passo valente e apresentar-se por carta aos portugueses porque aqui param e que se registaram como sendo católicos. Foi bonito ver toda a gente a participar como podia. A imprimir, dobrar, meter no envelope, colar o endereço. Enfim, ainda me doem as mãos, mas penso e acredito que estas 4 mil cartas chegaram a um excelente destino. E então, um bocadinho como estas cartas, temos a rádio que nos acompanha ao longo da vida. Vozes quentes, músicas quentes. E continuando a nossa celebração deste Dia Mundial da Rádio amanhã, vamos então tocar dois temas ingleses, mas que fazem jus ao nome da rádio. Um deles, Radio Gaga dos Queen, e o outro, os Creep dos Radiohead. Aqui vão eles, desfrutem, desfrutem, que amanhã é uma quinta de luxo. Até já!